Olá, boas! Prediletas da Casa. Um conteúdo musical cuidadosamente selecionado a partir do acervo pessoal do Rei. Opa, opa. Todos os sábados às 21 horas na Radinho. Fiquem ligados. Unforgettable. Prediletas da Casa. In every way. Prediletas da Casa. Olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, quanto tempo, meu Deus. Eu sou o Rei Arthur. Estamos começando finalmente mais uma edição do Prediletas da Casa aqui na Radinho. Eu estava meio sumido devido a contratempos. Mas aqui estamos de volta e acho que eu fiquei parado aqui umas 3 semanas, né? Umas três semanas mesmo. Mas cá estamos novamente e cheio de coisas novas aqui, cheio de coisa boa pra gente ouvir. Prediletas da Casa, pra quem não conhece, é um programa que eu faço semanalmente, no qual eu toco aqui na Radinho músicas selecionadas que eu ouvi na semana, e isso já tem acumulado um pouco de material aqui. Isso é bom, é um bom sinal, porque, né, é sempre é melhor sobrar do que faltar, né, no fim. Por isso, só por isso. E que bom, estamos ao vivo aqui. Esse é um sábado chuvoso, hoje é dia 3 de dezembro de 2016. Estava ouvindo antes o Make No Sense, né? Com o Cristiano, a segunda edição. Estava bem legal, muito legal. Aproveito para agradecê-lo novamente aqui, ao vivo. Depois a gente ouviu a reprise do último programa do Tritão, que foi o Estado de Graça, né? E agora estamos aqui. Eu preparei umas coisas. Como eu fiquei esse tempo parado, eu optei, né, por fazer um programa bem especial para vocês. Escolhi umas músicas bem boas para essa hora de programa, ou hora e meia, o que vier pela frente. A gente começa com Pond, né? Pond é um grupo que foi formado em 79 lá, mas parece que o primeiro disco que eles fizeram foi em 84. Ficaram esse tempão aí sem gravar nada, sem fazer nada, né? Sem gravar nada, né? E fizeram esse disco. Só tô procurando um negócio aqui. Ah, achei. As ratas, pra quem não sabe, são comuns aqui no programa, né? Então, a gente vai ouvir uma música de um disco chamado, desse disco, né, de estreia, que é chamado de Planet Wind. E é um synth space, né, que lembra muito algumas coisas do Klaus Schulze e algumas coisas também. Eu não diria progressivo, né? Porque parece que esse termo carrega em si, né, um conceito depreciativo, assim. Mas sim, talvez um eletrônico, né? Mais, digamos que, não sei dizer, não seria experimental, mas eu não quero dizer progressivo, né? Talvez um eletrônico progressivo, vai, ponto final. No bom sentido, tudo. Não tem nada contra o progressivo, muito pelo contrário. E lembra também um pouco o trabalho do Tangerine Dream, né? Falando em progressivos e tal. Então, a gente vai ouvir essa música chamada Cassiopeia. Que nome bonito, né? E por enquanto é só. Daqui a pouco a gente volta com mais coisas. Não sai daí. unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Oi, estamos de volta com Prediletas da Casa, aqui na Radinho. Da Casa na Radinho, e não na Casa da Radinho. Mas é as duas coisas, né? A gente ouviu Pond com Cassiopeia. Vocês viram que não tem nada de progressivo, né? Muito pelo contrário. Eu não sei qual é o contrário disso, mas de qualquer maneira me remete um pouco àquelas trilhas sonoras de abertura de séries antigas dos anos 50, assim, de ficção científica. Claro que um pouco menos, né? Mas lembra um pouco. Inclusive a trilha de Doctor Who, né? Trilha de abertura de Doctor Who é parecida com essa música que a gente ouviu aqui. E tem um pouco de Kraftwerk também, né? Talvez. Será que é alemão também? Isso que eu posso conferir se vocês me derem um minutinho. Tchan, tchan, tchan. Ah, não, aqui não fala. DDR. DDR deve ser gravadora, deve ser alguma outra coisa. E agora a gente vai ouvir uma música muito interessante, uma faixa muito intrigante de um disco chamado Right Into the Sun, de Orange Head. É japonês, de 1999. Eu detesto repetir coisas, porque eu acho que tem tanta coisa pra gente tocar aqui, né? Tem tanta coisa pra gente ouvir, tem tanta coisa pra gente descobrir, que a repetição pode limitar um pouco, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente já ouviu uma outra faixa desse disco nesse programa Prediletas da Casa. Acho que num dos primeiros Prediletas da Casa, na terceira edição, talvez. Mas agora a gente vai ouvir outra, né? Outra faixa desse disco, que me chamou muito a atenção mesmo, de fato. Tá bom? O nome da faixa é Broken Disco. Eu comentei, inclusive, desse título lá naquela edição do Prediletas da Casa, quando a gente ouviu outra faixa desse disco, porque o nome dessa música traduz, né, o que o disco transmite, que é Broken Disco mesmo, né? São plunderphonics, só que feitos com colagens de discos riscados, e é uma delícia, porque é tudo organizadinho, encaixadinho, uma coisa vai encaixando na outra, e tem aquelas maluquices deliciosas, né, saborosíssimas do plunderphonics, que inclusive eu não esqueci que eu prometi fazer um especial da Vicky Bennett, né, aquela inglesa, DJ inglesa que eu adoro, que tem um projeto chamado People Like Us, que é plunderphonics puro, né? Um dia eu faço aqui. Mas por hora a gente fica com Broken Disco de Orange Head. E bom apetite! Thank you. Oh, Master, Da casa? In every way. Prediletas da casa? Oi, estamos de volta com Prediletas da Casa aqui na Radinho. A gente ouviu Orange Head com Broken Disco. Ali atrás eu disse que eu detesto repetir coisas, né? Mas a gente não repetiu a mesma música do outro programa. A gente repetiu uma música diferente do mesmo disco, ok? É menos ruim, né? E Se vocês pensaram que é um disco arriscado, vocês estão certos. Só que é um trabalho... Desculpem. É um belíssimo trabalho, né? Feito em cima de discos riscados e tudo mais. No Plunderphonics. Plunderphonics é um gênero, né? Um estilo musical de colagens, mas colagens não de fragmentos grandes, mas fragmentos pequenos de música e todo um recorte e recheios e tudo mais. E falando em recheio, essa próxima faixa que a gente vai ouvir agora é... Eu vou fazer uma brincadeira aqui. A gente vai ouvir uma música que é do pós-industrial, né? Que é muito bom, por sinal. Eu falo essas coisas porque eu tô enrolando e procurando informações, né, sobre a música. É, conheci recentemente uma Electrostatic Cat, né? E a música se chama... O disco, aliás, se chama Disteleology. É um LP de 1986, canadense. É pós-industrial, né? 86 e tal. E... essa música desse disco é meio surreal, assim. Eu escolhi ela porque ela tem toda uma esquisitice, né? E, enfim, a gente vai ouvir essa música chamada Datur Omnibus Mori. E depois a gente vai ouvir outra coisa que é do Early Industrial, né? Que é antes do industrial, assim. Então, de determinada forma, nenhuma nem outra chega a ser industrial e tal, né? Porque tem uma é pós-industrial, que é essa que a gente vai ouvir agora, e depois uma outra que é early industrial. Seja lá o que for industrial, né? Porque esse termo, esse conceito se modificou bastante, né? No decorrer das décadas aí. É, hoje em dia, então, a gente fala industrial e naturalmente a gente remete a coisas mais pesadas, né? Tipo Nine Inch Nails ou sei lá o quê. Mas não é necessariamente o ponto, né? Tipo, a gente tá falando de industrial lá dos começos, 80, né? Ou a música eletrônica, o punk, o pós-punk, o synth, né? Synth pop e synth punk, synth electronic e experimental, né? E o pós-industrial também. Ok, então, já que agora sabemos essa diferença, vamos ouvir na prática. E bom apetite! I'm dreaming of a time. Luz. Câmera. Opa, opa, dei errado aqui. Já tava entrando outro programa. Agora me deem um tempinho, por favor, para arrumar aqui. Essas ratas fazem parte. Todos os programas têm essas ratas. São acidentais, juro que são acidentais, apesar que parecem propositais. E até seriam se fossem. Mas não ação. Deixa eu botar a música de fundo aqui. Pronto, agora pelo menos a gente tem uma música de fundo. E tá, dando continuidade então, estamos de volta com Prediletas da Casa aqui na Radinho. A gente ouviu Electrostatic Cat com Datur, Omnibus Mori. Poderíamos, né, talvez chamar isso de pós-industrial. E agora, em contrapartida, a gente vai tocar uma música que poderia ser definida como pré-industrial, né? Apesar que ela é de 1981. E se a gente for colocar isso numa linha de tempo, vai perder todo o sentido, né? Assim como os ismos na arte e tudo mais. Mas não vamos devagar muito, vamos de som. Essa música que a gente vai ouvir agora é de um disco chamado The New Order, de 1981, como eu disse. Do Reino Unido, né? E é de Bradford Red Light District. É um disco clássico de early industrial, né? E não tem muito o que dizer, eu só acho que essa música que eu escolhi aqui, chamada Part 2, é um tanto quanto excêntrica e eu não poderia dizer minimalista, mas ela tem uma atmosfera toda de ballroom, né? E uma coisa sugere um surrealismo, assim, uma coisa de sonho também, né? Assim como essa que a gente ouviu também. Para uma música, né, para se chamar de uma faixa de um disco, né, isso soa talvez um pouco estranho. Vocês vão saber por quê. E apesar que, né, o Prediletas da Casa é um programa talvez feito para pessoas que já acham que já ouviram de tudo, né? Acham que já ouviram de tudo. Acho que a Radinho, no fim, acaba sendo uma rádio para isso, para pessoas que acham que já ouviram de tudo, né? Apesar que temos bastante programas, cada programa é de um jeito, né? E tem todo tipo de música que toca aqui, mas com alguma coisa em comum, né? Como aquela propaganda antiga. E aqui eu me despeço. Já vamos ultrapassar de uma hora, porque essa música tem 33 minutos. E semana que vem eu volto com mais Prediletas da Casa, se eu puder. E fiquem ligados na Radinho, na programação da Radinho. A gente tá cheio de reprise agora, diariamente. E já temos conteúdo pra ficar reprisando diariamente, sem ficar repetindo muito e tal. Tá repetindo alguns programas mais um pouquinho, porque uns programas tem mais, digamos que, presença que os outros, assim, no caso de Igual eu, por exemplo, deixei de fazer esse programa 2 semanas, né? Então, eu já perdi 2 semanas aqui e outros programas vão... Enfim, é uma miscelânea de coisas que tá delicioso, né? Então vamos de Bradford Red Light District com Part 2. Espero que continue ouvindo. Não desliguem. Na sequência a gente tem o programa Luz, Câmera, Croquete, que hoje tem um filme. O filme de hoje é surpresa, pra variar. Não vou revelá-lo agora. E é isso. Logo mais tem mais. Até. Radinho. Radinho. Dinho. Dinho. Dinho. Thank you. Música.